obrigado, Senhor, pelo seu amor. Como é bom viver milagre. Obrigado, Senhor, pelo seu favor. Nossa esperança está em ti. Tu és o Deus que dá, Senhor, todas as visões, a sabedoria, tudo vem de ti. Deus do impossível, que nos surpreende, tu nos dá vitória e nos faz crescer. Obrigado, Senhor. Suas mãos a ele, diga: obrigado.